Estranhe o que não for estranho. Sinta-se perplexo ante o cotidiano. Tome por inexplicável o habitual. Trate de achar um remédio para o abuso e nunca se esqueça que o abuso é sempre a regra. A exceção e a regra de Bertolt Brecht. E foram com essas palavras que nós começamos as nossas atividades aqui em Curitiba. E o professor Jorge Podoses, que veio do Chile, que trabalhou com o professor Humberto Maturana, começou dizendo que nós criamos a realidade ao falar, que nós somos linguageiros, que nós criamos o mundo à nossa volta, que nós criamos e recriamos o mundo à nossa volta. Depois, a professora Cristina Magro, que está ali sentada na primeira fila, uma linguista, também trabalhou com o professor Humberto Maturana por longo tempo, falou da linguagem enquanto mecanismo gerador da política, da linguagem enquanto mecanismo gerador do afeto, do cuidado, da psiquiatria, da medicina e de todas as atividades humanas. Depois, o professor Nelson Vaz, que é um imunologista brasileiro, que reinterpretou a imunologia internacional a partir da obra revolucionária de Humberto Maturana, nos contou que os imunologistas inventam os anticorpos e que esses anticorpos fazem coisas que não têm nada a ver com esse nome anticorpo. E aí, nós seguimos por esse caminho da biologia para a saúde mental, trabalhando uma revolução científica contemporânea do nosso tempo que está acontecendo, e seguimos para conversações espinozanas, saudando o espírito de Baruch de Spinoza, que há 400 anos tem falado essas coisas. E aí nós encontramos com a professora Cristina Halter, da UF, encontramos com a Adriana Azevedo, da Unifesp, encontramos com o filósofo Luiz Fugante, que fez um discurso incendiário falando dessas questões de como nós precisamos conhecer a história, que o medo dá origem ao mal, que nós temos que conhecer a história, que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E tem 2 minutos até agora, estou contando aqui, essa possibilidade da gente fazer esse novo discurso, essa nova, que é velha, um discurso de 400 anos. O trabalho do Spinoza foi demonstrativo disso. Então nós fizemos 2 sessões de desobsessão. Fizemos 2 sessões de exorcismo. Exorcismo da ignorância, exorcismo da falta de entendimento sobre nós próprios. E isso é política. Fizemos política, fizemos encontro, dialogamos, cantamos, falamos poesia. E isso é saúde mental. Isso é o ser humano. Isso eu acho que é a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica que é tão falada. E aí, a gente... Foi isso, né, Cristiana? Acho que mais do que isso é possível. E aí, pra fechar, vou falar outro poema que também é uma reza nossa, que fala do Brecht também. Aprenda o mais simples. Para aqueles cuja aula chegou, nunca é tarde demais. Aprenda o ABC. Comece, não basta, mas aprenda, vocês têm que assumir o comando. Aprenda-me no asilo, aprenda-me na prisão, aprenda mulher na cozinha, aprenda ancião, você tem que assumir o comando. Frequente a escola, você que não tem casa, você que sente fome, agarre o livro, é uma arma. Você que sente frio, adquira conhecimento, você tem que assumir o comando. Não se envergonhe de perguntar, camaradas. O que não sabe por conta própria, não sabe. Coloque o dedo em cada item e pergunte: o que é isso? É você quem vai pagar a conta, você tem que assumir o comando. Brecht. Daniel.